stars are near us. Who eyes o meu socorro, os dias de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegro.